Se tu te vas de mim,

Milk, produzindo os melhores CDs do Pará. E seriedade ao seu dispor. produzindo os melhores CDs do Pará. Mixando só pra você. Também

Milk. DJ Milk. Tocando pra você agora. DJ Milk. Mixando só pra você. Estrela do Pará.

Banda sem frescura. Ele chegou, DJ Milk. Agora o show é Prime. DJ Milk. DJ Milk. Mixando só pra você. DJ Milk.